essas teleaulas da 1 a 7 do módulo 1. Então você vai estar tá assistindo essas teleaulas ligadas a isso. Se você estiver for assistir as teleaulas através de seu aparelho DVD, através do DVD que você recebeu, você deve assistir a matéria ali na faixa dos 41 minutos, os primeiros 41 minutos, que vai ser somente abordado sobre esses tópicos que a gente viu na apostila. Feito isso, aí a gente vai trabalhar o quê? Vamos trabalhar as atividades, né, relacionadas a esse contexto da apostila. Quais são as atividades? Atividades do seu caderno de questão, da 1 até a 20. Então, resumindo, leitura completa da apostila, né, onde você vai poder verificar todos os detalhes, assistir as teleaulas, se for pelo portal, a videoaula da 1 até a 7, do módulo 1, né, ou pelo DVD até os 41 minutos, e depois as atividades da 1 a 20. Se vemos no próximo módulo, e espero que você tenha gostado dessa rádio web.